Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo pensamentos intrusivos. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre choro de gamer. E você, minha querida petisse, que está em busca de iluminação sobre patos cavalos. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque está começando o Linha Quente. Pessoa, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, cheio de sabedoria inútil de jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização dos produtos audiofônicos do Mais Alto Nível Escrituais só é possível através da nossa campanha do Orelo, que se você tá ouvindo aí, é porque você já apoia a gente, não é verdade? E se não apoia, apoie. Por favor. Alô, polícia. Isso. Sempre bom lembrar que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante, né? Acesse orelo.cc/jogabilidade, faça sua parte, espalhe a palavra pros amigos. Eu sou Rafael Kina, sempre pronto pra ação, meu capitão, e estou aqui hoje com André, sempre o calor, meu condutor. Sushi, já não aguento mais o calor, meu senhor. Tengu, sempre suando o meu fandango. Lembrando sempre que vocês podem e devem contribuir para esse programa enviando questionamentos, histórias e tudo mais para o retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através do @jogabilidade lá no Telegram. Lembrando que somente eu tenho acesso às perguntas, então é tudo na surpresa e no improviso. Primeira perguntinha do Linha Quente, olha só. Menos uma pergunta, mais um teste conceitual. Teste conceitual. Estou pronto para ser testado conceitualmente. O Mago Ricardo tascou-lhe mais uma maldição. Vocês vão se tornar gamers. Ah, não. Vocês precisam escolher qual é a categoria: soninho, caixista, nintendista ou PC gamer. A pergunta é: qual vocês adotam pra si? Regra, não pode repetir categoria, então cada um de nós vai ter que pegar uma diferente. Segunda regra, Rafa não pode ser nintendista. Absurdo isso daí, tá? Publicamente, vocês terão de defender suas plataformas do coração e chorar toda a quebra de exclusividade. Até podem jogar outras plataformas, mas se alguém ficar sabendo, isso é uma mácula na sua reputação. Aí é complicado. É foda porque tem uma que é claramente superior, que é a Sony, né, gente? Eu ia falar que a superior pra mim é a PC Gamer, né? Que no final das contas joga tudo, né? É, não, cara, isso é verdade. Eu escolho ser nintendista. Eu ia dizer nintendista, pra mim, acho que é o menos pior. Porque aí, nintendista, tipo, eu vivo numa zona de distorção de realidade... em que tá tudo bem. Em que não tem competidor, não tem problema nenhum. Eu tô sempre satisfeito com tudo, tirando Pokémon. Exato. É, Pokémon, sabe? Às vezes até pode reclamar, mantendo o respeito e a, né, os limites ali. Não vai reclamar demais também. E a santidade desse Pokémon é sacrossanto, né? Exato. É. O gameplay de Pokémon é sacrossanto, Tengu. É. É a única coisa possível. Sim, não engajo em campanha de racismo online. Exato. É um fator importante, né? Se eu entendo nisso. Eu acho que, assim, prefiro a feliz ignorância de ser nintendista. O lance do nintendista é que ele pode ser escroto e celebrar quando o emulador é derrubado, uhum, e quando alguém passa a viver em regime de escravidão, tendo que pagar parte do seu salário pra Nintendo pelo resto da sua vida. Uhum. Mas ele faz isso com uma camiseta do One Up e um chapéuzinho do Mario, então é fofo. É fofo, lógico, porra. É. Mas, André, isso que você descreveu é mais leve que núcleos da comunidade da Xbox. De PC. Não tem cabimento. O negócio é que o nintendista, ele é insuportável, mas ele também é bobo. É tipo, você dá uma risadinha dele, entendeu? É. Sim. Dá pra rir dele. Os outros pessoas não dá pra rir dele. É tipo quando uma criança tropeça e cai no chão, assim. Exato. Pô, você dá uma risadinha, sabe? Falando em comunidade, pra pesquisar Dragon's Dogma pro Dash, eu fui ver muito vídeo, né, de tudo que é canal, e a maioria não conhecia. E muito canal focado em Dragon's Dogma, era um canal pequeno, né? Tem uma menina muito boa, acho que é Infinite Cringe o canal dela. Não, cara? Não, uma menina. É uma menina? É. Talvez eu esteja confundindo, mas eu acho que ela é a Infinite Cringe. Tem uma menina que é a Infinite Cringe. Eu vi Infinite Cringe, eu acho que era voz de homem. Talvez é mais de uma pessoa. Não sei, eu posso estar confundindo. O negócio é... talvez seja uma menina com voz de homem. Mas que comunidadezinha, viu? Ah, é? Nossa, o Reddit do Dragon's Dogma, com os canais focados em Dragon's Dogma. Nossa, misógino, ó. Jura mesmo? Nossa. Ah, é. Nossa, rapaz! Deve pegar um... O Dragon's Dogma deve pegar um pessoalzinho Deus Vult, assim. Ah, é. Ah, deve, viu? Tudo que é medieval deve. Pega um pessoalzinho Deus Vult, tem essa. Eu não vi isso especificamente, mas eu não duvidaria. Não. Dito isso, já que não pode repetir os consoles, eu não sei qual que eu escolho. O Rafa já quer o PC Gamer. Eu quero porque eu posso emular o PC é o melhor. É, pro lado que você vai ter que jogar... É, você vai poder jogar os jogos das plataformas, o PC, de fato, é o que tem mais coisa aí. E é quase um anti-Nintendo, né? É. Quase. A briga ali pau a pau, né? É, por quê? Tá sempre porque o PC Gamer defende emulação no geral. É. E ele nunca tá feliz com nada, né, PC Gamer? É verdade. E de todas as outras plataformas, coisa da Nintendo é a única que não tem oficialmente no PC. É, é verdade. Os nintendistas são sempre felizes com a Nintendo. É. É verdade. Não importa o que fazer aconteça. Fazer o que se ela é boa, né não, gente? Porra. Eu tô em dúvida. Eu acho que talvez eu pudesse ser um fanboy de Xbox, porque aí eu poderia ser um lição ao Gaíbe de dentro lá. Isso, isso. Daqui a pouco... Não tem jeito, é lição ao Gaíbe. Imagine meu grau. É. Eu vou usar os exércitos dele pra lutar a minha própria guerra, entendeu? Entendi, entendi. Travar uma jihad contra todas as outras plataformas. Saudável. Qual é o seu GameScore aí, André? Manda pra gente. Pô, pior que é baixo. Eu não sei quanto que é, não, mas deve ser poucos mil, assim. Deve ser uns 5 mil. É, eu nunca milei um jogo na minha vida. Eu já milei, mas poucos. Mas, é, se o André aceita o Xbox, eu fico feliz, porque eu acho que seria a pior opção. É, assim, aí. Sega também seria bem ruim, viu? Ah, tem a Sega na tem história? Sega. Ah, não. Pô, não tem nem não. Console, fodeu, né? O cara não botou a Sega, mas... Ah, não botou a Sega? Não, okay. Mas assim, a Sega é o mais triste de todos, né? É. Ah, é, pô. Não tem nem console há décadas. É. O negócio é que eu acho injusto deixar o Sushi de soninho, porque ele já é soninho, já. É, verdade. Ou bastante, né? Mas assim, o jogabilidade inteiro já é soninho, não tem é verdade, como. É verdade, tá? Não tem como. Todo mundo é muito soninho no jogabilidade. A única pessoa que não é soninho aqui é o Rafa, e aí ele teria que dar o PC pra alguém. Mas tudo bem, eu vou de Xbox, tá? Vou lutar essa guerra santa aí, de vai... dentro pra fora. Eu ia zoar, tipo, vai ficar sem jogar nada, porque eles não lançam jogo, mas a Sony também não, então... Não, a Sony é. Menos ainda, nossa senhora. A minha decepção com a Sony nessa geração é... Não sei como é que fala. É incalculável a minha decepção com a Sony nessa geração. Vai falar que será proporcionalmente oposta à minha da Nintendo. É. Não entendi. Eu não entendi também. O Rafa tava pensando no que eu tava falando. Tive que calcular também, não sei se eu entendi não, mas... Mas então, essas são as plataformas, iremos defendê-las até a morte de hoje em diante. Espero que vocês fiquem aí antenados aí pro nosso futuro como jihadistas gamers. Isso, agora eu só vou andar de salto plataforma. Desalga aí. Próxima pergunta, Linha Quente. E aí, jogabilíticos? Estava no mercado ouvindo Linha Quentinha e me vieram os seguintes questionamentos. Será que todo mundo tem o pensamento intrusivo de querer derrubar tudo das prateleiras, especialmente as garrafas de vidro? Será que todo mundo já ficou sonhando em como seria ficar preso dentro do supermercado sozinho por várias semanas ou meses? Tipo num apocalipse? Eu sempre pensava nisso quando mais jovem. Enfim, é isso. E um beijinho de esquimó no Tengu. Cara, eu posso ser aquele cara agora? Eu odeio ser aquele cara. Mas, tipo, existe um outro termo pra esse tipo de pensamento, assim, que pensamento intrusivo, tecnicamente, é uma coisa um pouco mais complicada. Tipo, por exemplo, pensamento intrusivo é você tá andando em cima de uma ponte e ter vontade de jogar. Pensamento intrusivo é você abrir uma gaveta da cozinha e ter vontade de pegar uma faca e enfiar no pescoço. Isso é um pensamento intrusivo. Tem níveis. Por exemplo, você querer quebrar alguma coisa é um pensamento intrusivo. Você tá com um bebê no colo. E se eu jogar ele no chão? É um pensamento intrusivo. É um pensamento intrusivo. É um pensamento intrusivo. É, o pensamento intrusivo é um pensamento que ele vem como um intruso. Né? Exato. É. Acima de tudo. E ele, normalmente, você precisa, assim, fazer uma força pra combater ele, assim, sabe? É, não é. Normalmente, é que eu sinto aqui, o pensamento intrusivo, você sabe que ele é errado. Você sabe que não é certo. Então, quando ele vem, você fica indignado com ele, sabe? Caralho, porra, por que eu tô pensando em jogar o bebê da janela, sabe? Que bosta, socorro! Alguém me interna, entendeu? Pois é. É porque as pessoas usam, elas banalizaram o pensamento intrusivo. Sim. Do tipo, ai, meus pensamentos intrusivos hoje venceram e eu comprei uma barra de chocolate. É isso. Aí, não, porra, isso não é um pensamento intrusivo. Pois é. Agora, eu acho que derrubar tudo das prateleiras, especialmente as garrafas de vidro, é um pensamento intrusivo. Ter vontade de quebrar acho as coisas. Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Sabe? É, que tem níveis de gravidade e de dano causado, né? Mas me parece ser mesmo, né? Eu ia dizer, enquanto você lia a pergunta, Rafa, não ia dizer, não, eu tava pensando. Eu nunca tive um pensamento intrusivo. Tipo, eu nunca tive vontade de dar bica na criança, de roubar as coisas no mercado. Mas de, não é vontade. Sei lá. Nossa, e se eu fizesse isso? Entendeu? Não, e nem. O que ia acontecer? Eu não tenho isso. E se eu fizer isso? E se eu cagar pra cima e pegar com a boca? Não tem esses negócios. Mas aí eu lembrei de um pensamento intrusivo, possivelmente intrusivo, que eu tenho. Eu não vou fazer isso. Mas é um pensamento que eu fico. Como é que será que é o sentimento? É o sentimento. Toda vez que eu pego uma faca, eu penso nisso. Meu Deus! Que é. Qual que é o sentimento da faca entrando na carne? Meu Deus do céu! Aí, ó. Toda vez que eu pego a faca pra cortar alguma coisa, eu penso. Mas será que é esfaquear e ser esfaqueado? Esse é um pensamento intrusivo. Ao mesmo tempo. Sim, Não necessariamente ao mesmo tempo. Mas é isso. Acho que no máximo é isso. A minha cabeça funciona de uma forma muito desagradável, que é. Em qualquer dada situação, qual que é a pior coisa que poderia acontecer ou que eu poderia fazer nessa situação? É. Qual que é a pior? Vamos rodar a roleta aqui. Qual que é a pior? E aí vamos pensar sobre ela durante alguns minutos, assim. É isso. Eu tenho um pouco disso também, mas é tipo, qual a pior coisa que poderia acontecer agora, sabe? Cara, quando eu tô andando na rua, eu sempre penso das várias maneiras que tudo que acontece à minha volta pode me matar, assim. Sim, então, sim. Então, tipo, ah, pô, tem a porta de uma garagem tá abaixando, pô. De repente... Uma coisa meio premonição, assim. É, mas, cara, de garagem, eu sempre penso a fechar na minha cabeça. Exato. É. Tipo, cara, é cansativo, assim, o tempo todo. Mas qual que era a pergunta original mesmo? Então, um é se a gente tem pensamento intrusivo de derrubar as coisas no supermercado. Eu acho que faz não. Sim. Não. Inclusive, eu tenho um medo de quebrar as coisas, sabe? Então... Ah, sim. De derrubar coisas, assim, até que acredito já deve ter rolado. A outra que ele falou de ficar meses no supermercado, isso. Eu acho que eu nunca tive, não. Vocês não. Nunca, tipo... Fantasiaram. Se fechar agora... Eu já sonhei com isso algumas vezes. De, tipo, eu fiquei preso na loja de brinquedo. Aí, nossa, agora eu vou ter que passar a noite como se fosse um corujão. Aí me dava que o sonho, não sei, mas o sonho às vezes me dá uma sensação específica. Que assim, nossa, essa é a sensação que eu tinha na época que eu fazia isso. Aí, tipo, eu tinha a sensação nesse sonho de estar num corujão. Assim, ah, eu estou num lugar fechado que só vai abrir de manhã e o meu papel agora é me divertir até chegar de manhã, sabe? Que era essa a minha sensação no corujão. Porque eu não sei se vocês faziam, mas os lan house que eu ia, eles fechavam a porta, fechavam tudo por causa de assalto, sim, né? Sim. Aí deixava tudo fechado. E aí passava a noite toda. Ah, pô, bons tempos que não voltam mais, inclusive. Sabe uma coisa que eu penso bastante? Quando eu tô num Uber, assim, eu fico pensando nos carros vindo e batendo no Uber. Alguém chegando do nada e quebrando o vidro na minha cara. Mas isso é algo que você tem que pensar mesmo, porque o pessoal quebra muito vidro pra pegar é celular. É possível. Mas eu acho que não é pensamento intrusivo, é só meio que... Medo. É, pensando nas coisas que pode acontecer. Assim, eu não sou, sei lá, psicólogo, quem que vai dizer o que é pensamento intrusivo, não sei de onde que vem essa porra desse termo. Mas o pensamento intrusivo dá a entender que é mais coisa que você fazer, faria, né? É, se for só isso, realmente... Aí, por exemplo, não entraria isso que eu também tenho bastante de ficar imaginando como as coisas em volta podem me matar, né? Mas eu tenho muito isso também. Não, eu tenho isso com um elevador. Eu entro e penso, é hoje. Vai cair, já é isso, agora. Olha só, uma coisa que eu penso. Se eu tô, sei lá, voltando pra casa de Uber, eu tô apertado pra ir no banheiro, eu penso, é hoje que o carro vai capotar. E eu vou me mijar. É, me cagar, me mijar, não sei. E tipo, eu fico pensando, caraca, vai acontecer agora, porque... É o pior momento possível pra isso acontecer. Tipo, eu fico pensando o quanto que eu estar apertado pra ir no banheiro vai piorar uma situação que já é ruim. André, na prática faria zero diferença você se mijar nessa hora. Pra mim faria muita. Isso, mas eu consigo imaginar o André. Tipo, faz conta que nem foi tão grave assim. Tipo, né, o carro bateu, né, o pessoal ficou tipo, ai, nossa, será que tá tudo bem? E o André fingiu que desmaiou porque ele se mijou. É óbvio. Se cagou e se mijou. Mas é uma coisa que eu leio no livro de terror, esse tipo de coisa, eu falei, nossa, as pessoas, elas morrem, elas cagam e mijam, né? Ali na hora, né? Tem acontece isso aí muito. Mesmo. Caramba, que loucura. Tem um negócio aí no banheiro antes de morrer, gente. Importante. Eu posso contar uma história da Mel que ela contou pra que gente? Ela se cagou em Jericoacoara? Que isso? Isso ela já contou nos primeiros Linha Quentes. Eu não sei se ela já contou pra gente, eu não lembrava, pelo menos. O dia que ela desmaiou no metrô? Nossa, não lembro disso. Ela desmaiou na estação, não foi dentro do trem em si, ela desmaiou no meio da estação. Só que quando ela tava no chão, antes dela levantar de vez, ela começou a peidar. Ela falou que perdeu o controle, ela não conseguia segurar. E ela começou a dar uns peidão muito alto. Caralho. Ela continuou fingindo que que tava desmaiada porque ela tava com vergonha, porque ela tava peidando muito. Incrível, incrível. E é só isso, que ela fingiu que desmaiou porque ela tava peidando. Fantástico. Eu tenho muito dessa preocupação também. Tipo, quando eu vou dormir, eu teria muita dificuldade de dormir perto de outras pessoas, porque eu ficar pensando, e se eu peidar de noite? Mas todo mundo peida enquanto dorme, é normal, não, André. Mas não quero. André, não mas quero é normal. Isso. Mas eu não quero. Eu não quero saber e eu não quero que outras pessoas saibam, entendeu? Tipo, é por isso que quando tá tendo o jogabilidade e você fica, tipo, ah, não vou dormir enquanto tem alguém dormindo no meu quarto. Isso, exato. Tipo, toda vez que não, eu tava dormindo no quarto do André, ele não queria dormir lá. Mas você peida dormindo? Eu não sei. Talvez, provavelmente. Eu não sei. Eu não sei também se eu peido dormindo. Gente, todo mundo peida dormindo, que eu saiba, é normal. A gente não tá controlando ele na hora. Eu ranjo os dentes e bato os dentes. Mas aí é porque você é um bruxo, Harry. Exatamente. Ó, eu tô vendo aqui que o pensamento, inclusive, muitas vezes, eles são pensamentos que causam estranheza e fogem dos valores da pessoa, né? Uhum. Então, tipo... Peidar dormindo. Peidar normalmente é algo de ação, no caso, então, né? Então, são pensamentos que aparecem de modo espontâneo, sem ser de forma consciente, né? São difíceis de afastar da mente, causam estranheza e fogem dos valores da pessoa. É um bom insulto, né? Seu peido e dorme. Seu peido e dorme. Não é seu dorme e peida? Seu dorme e peida. Ou isso. Tem o seu ronco e dorme, né? Fulano é mó ronco e dorme. Próxima pergunta do Linha Quente, vamos lá. Por 50 milhões, você prefere lutar até a morte contra um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de um pato? Assim, primeiro que eu tenho certeza absoluta que a gente já fez essa pergunta do Linha Quente. Mas era com pato e cavalo, porque isso é muito importante. É, especificamente com pato e cavalo. Essa é uma pergunta famosa. Essa é uma pergunta famosa? Talvez eu já respondi ela fora de gravação, eu não lembro. Não, mas... com certeza. Mas a gente pode responder de novo. Tranquilamente, 100 cavalos, o tamanho de patos. Mas o cavalo é duro. Eu não lembro quando foi a última vez que eu discuti sobre isso. E foi recente. É o seu Império Romano. É. Assim, que impõe a mim, né? Porque eu nunca fiz essa pergunta, mas me fazem essa pergunta. A minha lógica é, pato é bravo. O pato é filho da puta. Não é tão bravo quanto um ganso, mas é bravo. Pensa um cavalo com os seus bicos duros. Dentes de pato. De um tamanho de um cavalo. Não, é um dinossauro. Não, a bicada daquele bicho lá já era. É uma porrada, uma atacada. Eu não acho, veja bem, eu não acho que 100 cavalos do tamanho de um pato seria algo simples e fácil. Também não. Talvez fosse mais fácil. A gente tem direito a uma arma? A pessoa que mandou a pergunta botou uma condição que não tem nada a ver. Porque se você aceitar... ele botou, se a luta for sem armas de fogo, o prêmio aumenta pra 5 milhões. Mas com arma de fogo, você me bota 100 patos do tamanho de um cavalo, porra. É. Sabe? Arma de fogo, gente. Vocês estão subestimando o poder de uma arma de fogo. É, porque se for com a mão, eu não consigo nem imaginar o que eu teria que fazer com um pato do tamanho de um cavalo pra matar ele. Eu não ia conseguir quebrar o pescoço dele, não ia conseguir dar soco nele. Você tem que montar nele igual um chocobo e aí dar um mata-leão nele, assim. Então, mas não seria forte o suficiente. É, não. Mas o mata-leão você não precisa ser forte, você precisa ter pegada. Até porque é um mata-leão, não um pato do tamanho de um cachorro, de um cavalo. E pensar em matar o animal, eu não consigo pensar em matar, né, um animal já seria difícil, agora matar 100. Eu tenho que matar 100 mini cavalos? É. Eu não vou ter sangue frio de matar 100 mini cavalos, fazer uma chacina. Não... Ah, mais 50 milhões. Imagina o tanto de sushi de cavalo que você ia poder fazer. É. Porque assim, o cavalo do tamanho de um pato, gente, eu vi muitos patos. O foda é que o cavalo é fofo, né? E o pato também é fofo. É. E o pato não é muito grande. Se tem um cavalinho do tamanho de um pato, uma bica bem dada, não sei se mata, mas lida com a situação, pelo menos temporariamente. Uma pisada, sim. Machuca. O que, que o cavalo do tamanho de um pato vai poder fazer com você? Ele vai te dar um coice, ele vai te morder, ele provavelmente. Ele vai te morder. É, eu acho que ele vai usar, vai o bico, ele não vai chutar, ele é bico. É, a arma do pato é o bico, né? Não, do cavalo, pô. Do cavalo do tamanho do pato. Ah, eu acho que é chute, cabeçada e mordida potencialmente. Mordida, o cavalo tem uma mordida forte. É. E nossa, eu queria dizer, quase morri, tá, nesse final de semana? Desculpa, eu tô atravessando conversa de um podcast pro outro. Eu fui montar no cavalo, a pessoa falou, monta desse lado. Em vez de passar pela frente, passei por trás do cavalo. Caraca, isso é maluco. Nossa! Eu só pensei isso na hora que eu tava na bunda do cavalo. Eu falei, caralho, eu vou morrer com coice na cara agora. Porque, assim, é que negócio de morrer mesmo é muito eu forte. Eu sei. Te deu um gelado quando você pensou nisso? Na hora que eu tava passando, porque assim, na hora que eu percebi, eu já tava na bunda do cavalo. Uhum. Eu pensei, caralho, é agora. Aí quando eu passei, ufa, tô vivo. Nossa! Pô, essas situações são horríveis. Eu fico pensando nelas depois e eu fico desesperado. Já teve mais de uma vez que por conta de segundos, assim, de milímetros, alguém não fechou a porta do carro em cima dos meus dedos, assim, sabe? Ai! Ou ia quebrar meus dedos, ou ia, sei lá, arrancar meus dedos fora, não sei. Ia cortar. Sim. É. Ai, que horror. Nossa, que desespero. Mas todo mundo aqui escolheu, então, 100 patos do tamanho de um cavalo. De novo, não acho que seria fácil. 100 cavalos das do duas. Tamanho de um pato. É, nenhuma das duas. Por isso é a pergunta difícil, né, de responder. Mas, então vamos para a próxima pergunta, que ela é um pouco mais interessante. Uhum. Você virou um fantasma e, obrigatoriamente, tem que escolher alguém fora da sua bolha de entes queridos e amigos para seguir e assombrar levemente, de forma não letal, no máximo um leve incômodo, até essa pessoa morrer. Quem vocês escolhem e por quê? Ricardo. Lembrando que não, é fora da sua bolha de amigos. Eu ia escolher o Ricardo também. Caralho, todo dia você vai ter que ver ele transando. Mas exatamente. É, ó, mas lembrando que você estará ligado se a pessoa não puder se afastar a mais de 10 metros dela. Então, o seu sonho de vida é ver o Ricardo transando. Todo dia. Porque o Ricardo, ele é entretenimento. Essa é verdade, de fato. Talvez ele no dia a dia não seja tanto quando ele aumenta as histórias dele, né? Porque então, seria ele aumenta, mas não inventa, supostamente. Seria bom pra gente ver o processo criativo. Exato. Né? Comparar a realidade com a ficção. Aí eu vou ficar fofocando comigo, meu. Olha lá, ó. As mentiradas, ó. Não, as mentiradas. E aí, quando ele falar bem do calor, você pode ir lá e dar um sustinho. É. Você viu que ele reclamou do calor do rio, né? Verdade. O rio tava a sensação térmica de 60 graus, gente. Tava, tipo, inumano, sabe? Ah, mas ele não gosta do calor? Vai lá transar, então, no calor. O rio fica maior. Assim, toda vez que ele reclama do calor, você vai lá e desliga o ventilador dele. Isso. Desliga o ar-condicionado. Não, mas não pode ser da bolha de amigos. Então, mas assim, eu não vejo o Ricardo todo dia. Eu não sei se eu considero... Assim, eu gosto muito do Ricardo. Caralho! Mas é verdade, eu não sou próximo bastante dele pra considerar ele um amigo. Nossa, amigo? Eu sou o Ricardo, agora eu chorava. Ué, mas é verdade. É. Eu não sou o Rafa, dorme de conchinha com ele. Se ele me considera como amigo, ficaria muito feliz, mas a gente nunca teve uma conversa. Nunca teve. Fora do ambiente de trabalho, assim. Também nunca tive uma conversa com o André fora do ambiente de trabalho. Mesmo porque todas elas são na jogabilicasa, praticamente. É, né? Exato, né? É muito difícil encontrar o André fora da jogabilicasa. Sim. É, pois é. Você escolheu o Ricardo também, Rafa? Não, o Ricardo é meu amigo, eu não posso escolher ele. Okay. Eu tava pensando em escolher o Elon Musk. A gente sempre acaba caindo no Elon Musk no linha quente. Nossa, não, Rafa. Não, mas o negócio é que eu vou ter o prazer de assombrar levemente ele até ele morrer. Mas é levemente, ele mereceria ser assombrado de uma forma aterrorizante. Não, mas eu tenho certeza que eu posso fazer o negócio... Sabe a gota que pinga na testa da pessoa? Eu posso ser isso na vida dele, entendeu? A colher, né, que mata lentamente. Exato, pequenas coisinhas que de pouco em pouco vão tornar a vida dele um inferno. Entendi, entendi. Eu escolheria Tetsuo Nomura. Justo. Toda vez que ele desenhar um cinto, você assombra ele. Isso. Eu assopro no ouvido dele. E você, Tengu? Cara, eu escolheria o Lula. Boa. Primeiro porque deve ser muito interessante acompanhar o dia a dia dele. Segundo que deve transar pra caralho também. É que ele tem um pênis do tamanho do próprio corpo, né? Então, ver isso seria algo muito interessante. Seria muito edificante. E quando ele vai fazer uma merda assim, eu dou uma assombradinha nele, assim. Exato. De leve. Oh, sabe, um pouco. É isso. Tá bom, hein? Eu acho. Tá bom, acho tá bom. Boa, acho boa escolha, então. Pera aí, então vocês dois vão assombrar o Ricardo? Não. Eu vou pro Tetsuo Nomura. Ah, você vai ter Tetsuo Nomura. Ou Kojima, tô em dúvida. Pô, Kojima é mais interessante, hein? Porque o Kojima, ele tem um... Ele vê os astros, né? Ele tá sempre encontrando pessoas. E você pode gerar umas situações desconfortáveis entre ele e o Norman Reed. Você pode fazer o Kojima peidar, assim. Olha, Peraí, a assombração te faz peidar? Ah, você pode fazer um barulhinho, né? Sei lá, uma assombração. Posso causar morcicas? Talvez. Pode, é, pode. Você pode botar a bola dele na sua boca. Ele pode cutucar o pingulinho dele, assim. Quando ele vai no rally rola com o Jeff Keighley, eu dou um soprinho gelado, assim. Pode, pode. Tá liberado. Você pode fazer... Você sabe quando você pega um vaso de boca pequena e você fica na boca do vaso, assim... Fiu, fiu, fiu. Você pode fazer isso na bunda do Kojima, assim. Eu vou fazer isso com a fimose dele. Tiro a pele, assim, e faço... Fu, fu. Será que dá pra fazer isso, gente? Com... Vamos tentar aí. Vamos fazer o teste aí. Você aí de casa, manda um vídeo. Acho que dá, sim. Tentando fazer aí pra gente, por favor. Subiu, confirmado. Acho que você ia descobrir, Sushi, que o Kojima, ele usa essa aparência pública, né? E esses encontros com pessoas famosas pra mascarar o fato de que ele, na verdade, não tem nenhuma conexão humana com ninguém. Será? Eu acho que você ia descobrir que ele é uma pessoa muito triste e solitária. E que ele fica assistindo filmes e vendo as fotos dele com os amigos que não são amigos de verdade, são só amigos de conveniência, amigos de ocasião. Amigos de Hollywood. Uhum. Amigos de Hollywood, amigos de verão, né? Mas que ele tá vendo com frequência suficiente e tá feliz. Ele se engana. Eu acho que você vai descobrir que ele se engana. Eu acho que o Kojima é feliz. Você acha? Eu acho. Eu acho que não. Depois que ele matou o Shinzo Abe, ele nunca mais foi o mesmo. Eu acho que ele, hoje em dia, principalmente, eu acho que ele é mais feliz hoje em dia que na época da Konami. Ah, é, né? Porque ah, ele ascendeu a um status acima do que ele era na época, né? Mas será que não é mais responsabilidade? Ah, mas eu acho que ele tá satisfeito com essa responsabilidade, porque ele tinha a opção de só sair. Será que ele tinha? Será que ele não embarcou nessa pra tentar mostrar para o mundo que ele é uma pessoa mais completa do que ele de fato é, e agora ele se vê na responsabilidade de manter essa imagem? Não, eu acho que ele é só uma pessoa com ambições e sonhos complexos, e tô triste que eu não vou entender japonês, então... É. Não, mas com o tempo você aprende, porque isso é uma imersão, é um jeito bom de aprender. Mas sem contexto é foda, né? Ah, mas o Kojima fala muito inglês também. O negócio é que um homem triste, o pênis dele não brilha do jeito que o pênis do Kojima brilha, lembra? É verdade. Então, eu acho que ele não tá triste. Tá pensando que eu podia assombrar o Togashi também. Coitado! Então, mas aí eu podia tentar fazer quiropraxia nele. Toda vez que ele dá uma deitadinha pra dormir, tento botar no lugar. E se o Kojima for de fato uma pessoa solitária, eu poderia dar uns abraços nele. Poderia. Uns abraços gelados, né? Não tem o caso do fantasma que fica em cima do ombro e faz pressão no ombro e pesa e tal. Então, um fantasma poderia fazer uma quiropraxia, uma massagem, se quisesse. Talvez. Né? Verdade, verdade. Ajudar ali nas costas do Togashi. Eu posso desenhar pra ele. Não que eu desenhe bem, mas, né? ia ficar meio nítido assim, né? Tipo, um quadrinho todo foda assim, aí o próximo, uns palitinhos. Uns bonecos palito bonito. Uns cabelinhos bonitos. E vamos pra última pergunta de hoje. Muito obrigado a todo mundo que, né, mandou seus questionamentos e histórias. Mandem mais, por favor. Olá, queridos. Recentemente instalei pela primeira vez na vida o famoso app de namoro. No caso, não foi o Tinder, e sim o Bumble. Nisso, me deparei com a seguinte indagação. Deveria eu dar chance pra gente enorme? Como alguém que tem como hobbies, principalmente videogame, animes, e que só escuta música japonesa, basicamente, fico receoso que não tem assunto com gente que não compartilha tanto disso. Mas também sei que podem existir pessoas legais que, sei lá, gostem de academia. Mas não sei. Talvez até tem. Ah, eu sei. E aí? PS. Sou bi, tenho quase 30 e trabalho de casa. Por isso a tentativa do uso do app pra conhecer gente nova. Tudo bem. Mesmo que você trabalhe de casa, normal. Aplicativo de namoro. Normal. O Castanhari não tava no Bumble esses dias? Sim. Postaram foto no Twitter. Então, isso aqui é foda. Pois é. Você é famoso, você vai pra um negócio, um aplicativo assim, te acham, aí vão lá e mandam pra você, falam, olha, tem um cara fake usando sua foto aqui. Aí você fala, não, sou só eu. Triste. Mas não é bom, assim, que aí as pessoas estão viralizando a sua presença naquela rede, né? Pessoas vão te ver. Ah, mais ou menos, né? Tem gente que fica acanhada, né? É, justo. Sobre o norme, depende do que você quer dizer com o norme, se é só, tipo, pessoas que não compartilham os mesmos gostos. Hoje em dia, eu acho que eu teria dificuldade de começar uma conversa com uma pessoa que eu não tenho nada em comum, sabe? Se essa é a pergunta, né, do norm, que tipo, ah, eu gosto disso e aquilo, e será que eu deveria dar chances pra pessoas que não gostam dessas coisas? Eu não sei do que eu falaria, sabe? Porque, tipo, vou falar do que? Do governo? Eu vou falar do tempo? Bom, mas assim, eu tentava não julgar, né, mas eu, quando eu trabalhei, a última vez que eu trabalhei em agência, né, antes de virar um jogabilideiro full-time, eu ia almoçar com o pessoal da minha área, né, assim, e tudo norme, assim, sabe? E eu tentava não julgar porque eles eram gente boa, não tinha nada contra as pessoas, mas eu nunca participava das conversas, eu nunca tinha nada pra acrescentar, porque eles estavam sempre conversando ou sobre mulher ou sobre futebol. Porra, aí é difícil. É sacanagem. É, aí, por exemplo, eu não teria o que acrescentar. Normalmente eu consigo manter conversa com qualquer pessoa, mas aí mulher e futebol, aí sempre fudeu, aí não tem o que fazer. Ainda bem que no meu ramo aí dos aplicativos é mais raro esse tipo de conversa, né? Mais raro ter conversa. Da porra! O nome, né? A gente conhece depois. Pô, eu acho que depende, assim, porque que nem vocês falaram, assim, eu acho que não seria difícil, talvez, começar uma conversa, ter um primeiro engajamento ali, acho que talvez até desse pra levar, mas o problema é você manter por algum tempo, assim. Se você tá conversando com uma pessoa e não encontra nenhum... Ponto nenhum em comum? Momento em comum, assim, aí realmente fica complicado, né? É. Posso, sei lá, começar a conversa no seco, assim, de... Ah, perguntar hobby, né, que a pessoa gosta de fazer, tipo filme, coisas mais básicas assim, mas isso é um ponto de partida, né, se daí não avançar pra nada, eu tenho dificuldade, mas assim, eu sou péssimo de conversar de qualquer forma. Então. Mas aí o negócio é, havendo interesse, há um caminho, porque é a chance da pessoa apresentar pra você e explicar pra você as coisas que ela gosta, e vice-versa, é a sua chance de apresentar um mundo todo novo pra essa pessoa. Sim. Vem conhecer você também, Lizan Algaíbe. Vem conhecer você também o cânone dos vídeos do Mega 64. Pô, imagina. Então, deixa calma. Eu falar sobre chá e café especial, cara, pra você por 3 horas. Tudo que eu quero é um date pra assistir o Christmas Cast comigo. Uh-huh. É tudo que eu quero. Que eu sei que é pedir muito. Eu sei. É pedir muito. O Christmas Cast especificamente é realmente... Eu sei que é pedir muito. Mas pode ser, tipo, pode ser o 64 Expo, sabe? Pode ser o Interactive Horror Fest, então, sabe? Então, Tengu, você tem que começar com as drogas leves e aí você vai introduzindo as drogas mais pesadas. Tem que começar com uma sketchzinha aqui a colar, entendeu? Sketch? Sketch. Mostra do Warren Spector. Tá. Eu entendi, sketch. O sketch é o movimento coprófilo, no caso. Isso. Não. Começa, jogando, chega no começa primeiro leve. Date, já caga na mesa. Cara, ontem eu descobri, fazer um paralelo aqui muito rápido, ou talvez não tão rápido assim, eu descobri ontem que existem pessoas com um fetiche específico de você pisar em cima delas. Tipo, pisar em cima da costela. Tipo, não pisar, pular. Ah, pular, ok. Uma pessoa deita no chão e a outra vai, pula e pisa, tipo Mario matando um Goomba, então... tá ligado? É, isso que eu ia falar, não faça isso que eu vou morrer. Porque assim, é um fetiche que você pode ter uma vez só, né? E tem que ver pra quem você tá pedindo. Você tem um fetiche de canibalismo lá, tipo, ok, massa, né? Mas uma vez só. Enfim, mas tudo que eu queria era um date pra assistir lives do Mega 64. Mas aí, tipo, nesses aplicativos assim, quando você vê, pô, a pessoa é bonita, atrativa, mas você sente que talvez, cara, os assuntos não vão bater, você nem dá na chance? Depende, assim, meus critérios, quando eu tô no aplicativo, no Bumble, no caso, porque o Tinder é um safari, no pior sentido possível da palavra. Qual que é a diferença? O que muda de um Bumble? Cara, o Tinder, ele é tipo o... Como que eu vou explicar? O Bumble, ele é um pouco mais de gente nojenta, assim, um pouco mais elitista. Eu sinto que o Bumble... Tem menos norme no Bumble, eu acho. O Bumble é mais alternativo e o Bumble faz muito mais perguntas. Sim. Pra poder achar mais pontos em comum com as pessoas, sabe? É uma plataforma melhor, assim, o Bumble, mais bem feito. Enfim. Mas o Bumble é muito sério. O Tinder, pelo menos, é mais... às vezes... Porque o Bumble é normalmente quando você quer uma coisa séria, sabe? Pra mim, nenhum dos dois funciona de forma nenhuma. Mas, enfim. Meu critério é, começa com a foto, então é difícil de ignorar. Pessoa bonitinha, beleza. Se não tem texto no perfil, fora. Adeus. Nem é o próprio Denis Villeneuve do Bumble. Faculdade de Letras, né, porra? Me dá um ensaio, me dá uma coisa engraçada, me dá algo pra eu rir, sabe? Uhum. Quanto melhor for o texto de introdução, melhor, pra mim. E fora isso, é tipo... Tem que ser de esquerda, obviamente, né? Sim. Mas se a pessoa não falar nada sobre isso no perfil, você já presume que não é? Presumo que não é, porque não é o importante o suficiente pra dizer, entendeu? Entendi. E no Bumble dá pra você colocar... Sim. Dá pra colocar até socialista, eu acho. Dá pra colocar, tipo, não gosto de política, direita, esquerda, socialista. Centrismo, ai, nem direita nem esquerda, pra frente. Tem centro também. Mas acho que é isso, assim. E aí eu vejo, assim, no texto, fala alguma coisa que me parece relevante, assim. Tipo, gosto de Mega 64, ou não, sabe? Pra mim é, tipo, só ter um texto engraçadinho, pra mim é bom. E aí, tipo, a não ser que a pessoa seja muito, muito da gandaia, das baladas, assim, aparentemente, pelo menos. Porque, tipo, eu sei que eu não vou ter nada pra oferecer pra essa pessoa porque eu não vou querer ir num rolê assim com ela, tá ligado? Então eu realmente não levo adiante. É, eu só vejo se o cara é gostoso. Ah, pra você é mais fácil, né? É mais simples. É, porque eu não tô procurando relacionamento, né? Não. Então, eu também não tô procurando, eu tô procurando qualquer coisa. Nada, qualquer zero. Coisa que você tá procurando, não, tá bom? É. Não é qualquer coisa não, porque você já disse aí que se não for de esquerda, não quer. Se não for bonitinho, não quer. Exato. Que se não for não sei o que lá, não quer. Então quer dizer que eu tenho que pegar apoiar sua gente feia e bolsonarista, é isso? Isso. Exato. Pô, perfeito. Se abrir quem vê seu leque cara, não vê coração. Ou alguma coisa assim. Oh, e perfeito. O pior, que eu já vi gente que faz isso de propósito, quando é só pra pegação mesmo, quando vê que é bolsonarista ou coisa do tipo, fica mais oriçado ainda. Uau. Que pra isso? Caralho. Fetiche em fascista, né? Caralho. Meu Deus. Caralho, tá aí, tem né? Tem cada tipo de fetiche. Conceitaço. E quando vai encontrar de fato, aí vai com roupa tipo do Lula e coisas do tipo. Ah, mas aí é engraçado. É um experimento social, né? Pela piada não. eu aprovo. Pô, não, eu teria medo. Essas pessoas são muito malucas, né? É, eu tenho. Não, tem isso, é. Mas assim, de fato, devo dar chance pra pessoas normais? Eu acho que deve, eu acho que... Sim, seu nerd. O que você tem a perder além do seu tempo, que é a coisa mais importante que você tem? É verdade. Noites de sono pensando em todas as coisas que aconteceram naquele dia pelos próximos 15 anos. É, mas é só você não pensar muito. Eu ainda penso da última vez que eu... Que na época nem existia Tinder. Olha como eu sou idoso. A última vez que eu usei um aplicativo de dates... Era o quê? Qual era a marca dele? Tipo, eHarmony. Esse aqui, né? Pode crer. E foi horrível, porque a pessoa era absolutamente enorme, assim. Absolutamente nenhum assunto em comum. E você lembra até hoje? Perfeitamente. Tá vendo o que eu disse? Você tem mais a perder. É, verdade. Eu tenho conta em 3 aplicativos diferentes e em nenhum deles me vem nada. É deprimente. Deprimente. Absolutamente deprimente. Você está sendo muito seletivo. Abre aí esse viés dos fascistas. Porra! Igual o Caio Corraine, ele... Você deve estar ouvindo isso aqui, Caio, né? Ah, ele tá no interior agora, só tem bolsonarista mesmo. Fudeu. Não. É que o Caio é muito seletivo. Tá certo. Que o Caio fala, eu estou solteiro há 15 anos. É, também não Caio. Quer ficar com homem? Não, nem é isso. O que não falta é gente interessada. Interessado e interessada. A parada é que ele é bem específico no que ele quer. É, né? Eu não. Ele quer alguém pra... Oh.